bem-vindo a bordo da nossa aeronave. Prepare-se. Você vai viajar no tempo através da música e relembrar os anos inesquecíveis que marcaram sua eterna juventude. Em 5 segundos, estaremos decolando para mais uma noite do Flashback. Boa viagem. Flashback, uma viagem no passado. Boa tarde, bem-vindos a todos a mais uma emissão de Flashback. Passam 2 minutos do sinal horário das 6 da tarde e é ótimo estar lado a lado consigo nas melhores ondas do mundo, as ondas de Arc-en-Ciel, d'Orléans pour le monde, hein? www.arc-en-ciel.com. Allez-y. Nosso número de telefone, não sei porque me tiraram dali e eu não o conheço de cor. 02-38-43-48-00 02-38-43-48-00 é o número do telefone. Ligue, converse. Mas não converse muito, senão eu perco-me nas horas e em tudo. Vocês já sabem que até às 8 da noite eu vou estar aqui assim lado a lado, sem deixar nada para trás. Vamos falar de signos, vamos falar de coisas do dia, vamos falar, olhem, vamos falar, sei lá eu. Estão a ver, aquela agora também falou por baixo de mim e eu nem sequer me dei conta. The Outfield, Your Love. Far away. flashback para o dia 11 de novembro. E 11 de novembro é o 50º dia do ano. Não. Ai, pronto, estou perdida. É para ouvir, é para se apaixonar. Essa é a rádio. 35º dia do ano. Caramba. Vamos para onde? Vamos embora, não tenho que ficar aqui a aturar. Recordação para o ano de 2011. Anselmo Ralph. Não me toca. Ouviu? Não me toca. Vais para onde? Como? Pagamos o hotel para ficarmos só nós os dois. Estás a fazer confusão no final de semana. Para quem não sabe, fica a saber que faltam 50 dias para acabar o ano de 2023. Estás a seguir, mais um que passa. Impressão minha ou realmente os anos passam-se cada vez mais depressa? Ser o vilão. Então agora não me toca. Quero saber. Hoje vamos falar sobre a maneira como cada signo ama e demonstra o seu amor. O amor é uma caixa de surpresas e qualquer pessoa que já amou pode confirmar isso. É um sentimento puro que é capaz de mudar vidas. Todo e qualquer ser humano vai sentir o amor pelo menos uma vez na vida. E isso é fácil. É na hora de expressar que as coisas se complicam um bocadinho mais. Isto porque toda a gente demonstra o seu sentimento de uma maneira diferente. Tem muito a ver com a personalidade, com a criação e até com as cicatrizes de cada um. Com isso, podemos dizer que cada um ama de um jeito diferente do outro. E é isso mesmo hoje que vamos explanar aqui, assim, ao longo destas 2 horas de emissão do Flashback. Mas, para já, mais uma musicazinha, que é isso mesmo que é bom também aqui, assim, hã? Verdade? Verdade, verdade. Bora lá. Vamos ouvir o Whiskey A Go Go. É mais uma recordação. Desta vez é uma recordação do ano de 1984, dos Roupa Nova. Adoro esta. Passa num segundo. Google. São 18h24. Pour rejoindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. Vamos então continuando por aqui assim. Este é o 315º dia do ano e faltam 50 dias para o termo de 2023. Yes! O que significa que faltam 45 dias para o Natal. É Natal, tralala. Bom, ok. Pensamento do dia para hoje. Pensar em Deus é desobedecer a Deus. Quem disse isso foi Fernando Pessoa, Alberto Queiro, que nasceu em 1888, faleceu em 1935 e era, como toda a gente sabe, um poeta português. Vamos, como eu estava a dizer, falar sobre os signos para como cada signo ama e expressa o seu amor. Vamos então começar justamente com o signo de Carneiro. Se você é do signo de Carneiro, quer dizer que nasceu entre o 21 de março e o dia 20 de abril. E o jeito dos arianos ou dos carneiros demonstrarem amor é com o jogo da conquista. Eles demoram para se entregar, mas quando isso acontece, tornam-se 100% intensos. Mesmo quando já não se estão a relacionar com a pessoa, eles nunca deixam de dragar um bocadinho. Esta foi um bocado francesa, não é? Já não lembro como é que se diz draguer. Como on dit draguer en portugais? En fait, je me souviens plus. Não deixam de... Olha, lembro-me como é que se diz em brasileiro. Paquerar, paquerar. Eles ficam paquerando, né? Ficam na paquera. E tentam ganhar a pessoa ainda com a sua criatividade. As pessoas do signo de Carneiro fazem uma brincadeira aqui, uma brincadeira ali, um flerte aqui e por aí vai, não é? E quando eles consideram que aquele amor é especial, lutam muito para não o perder. Estes nativos também são muito carinhosos e gostam de toque. Lembre-se que o elemento deles é o fogo, portanto, gostam muito de tocar e de ser tocados. Eu também gosto muito de tocar, mas gosto muito de tocar música. Super trupa beams are gonna blind me, but I won't feel blue like I always do, 'cause somewhere in the crowd there's see things we can see, wishing every show was Essa é a sua rádio. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Já falamos então sobre o signo de Carneiro, vamos passar para o signo de Touro. Se você nasceu entre o dia 21 de abril e o dia 20 de maio, então você é taurino, certo e certinho. As pessoas de Touro têm um jeito mais particular de expressar o amor. É algo mais nos detalhes. Como elas não costumam apaixonar-se rapidamente, para o sentimento ser criado é necessário todo um processo. É aquele tipo de amor que vai ser construído a cada dia, a cada conversa, a cada encontro. E quando o sentimento já está criado, a forma do taurino amar é ser mais carinhoso ainda e mais comunicativo, principalmente quando sentem que podem confiar na pessoa. Uma outra forma única deste signo de amar é a procura pela estabilidade para poder proporcionar segurança à outra pessoa. Lindo, não? Lindo, lindo também é esta música. Estamos em 1966. O que é que se fazia de bom em 1966, diz vocês? Andava-se no Calhambeque com o Roberto Carlos. Lembra-se desta? Sim, tem duas, toque e passa tão bem, é ou não é? Roberto Carlos, o Calhambeque, 1966, é o começo do rock no Brasil. Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo. Primeiro foi Suzy quando eu tinha lambreta. Depois comprei um carro, parei na contramão. Tudo isso sem contar o tremendo tapa que eu levei com a história do Splash. Mas essa história também é interessante, mano. Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia, pois há muito tempo um conserto ele pedia. E como vou viver sem um carango pra correr meu Cadillac, bibi? Quero consertar meu Cadillac, bip, du, bip, du. Com muita paciência o rapaz me ofereceu um carro todo velho que por lá apareceu. Enquanto o Cadillac consertava, eu usava o Cadillac, bibi. Quero buzinar o Cadillac, bip, du, bip, du. Saí da oficina um pouquinho desolado. Confesso que estava até um pouco envergonhado, olhando para o lado com a cara de malvado. Calhambeque, bibi, buzinei assim o Calhambeque, bibi, du, bibi, du, du, du. E logo uma garota fez sinal para eu parar. No meu Calhambeque fez questão de passear. Não sei o que pensei, mas eu não acreditei. O Calhambeque, bibi, o bruto quis andar no Calhambeque, bibi, du, bibi, du, du. Muitos outros brotos que encontrei pelo caminho falavam que estouro, que beleza de carrinho. Fui me acostumando e do caramba fui gostando. Calhambeque, bibi, quero conservar o Calhambeque, bibi, du, bibi, du, bibi. Mas o Cadillac finalmente ficou pronto, lavado, consertado, bem pintado em canto. Mas o meu coração, na hora exata de trocar. Vocês me desculpem, mas agora eu vou embora. Existem mil garotas querendo passear comigo, né? É, mas é tudo por causa do Calhambeque, bora. Vai! appeler Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Agora. Flashback. Flashback. As canções que marcaram época. Flashback na sua rádio. Tanto me faz de cozinha como me serve de cama. Quando me vêm passar a caminho do trabalho, até dizem, é carrinha do... Sobrevoam os buracos tal e qual um avião. Chega a fazer 500 metros sem sequer tocar no chão. Anda tão bem na autoestrada como no pior atalho. Carrinha do... E às vezes finge que não pega, tem a dar um empurrão. Vai ali aos sussurros, quase arranca o alcatrão. Depois para me impressionar, sabem lá do que é capaz. Até já chegou a dar 180 de marcha atrás. É uma alegria ter uma carrinha assim. Nem passa bem o dia se não fizer algo por mim. Só uma vez tive receio, ainda me custa lembrar. Subiu a serra da estrela em minuto e meio, e eu sempre a travar. E às vezes diz que não pega, tem a dar um empurrão. Vai para ali aos solucinhos, quase arranca o alcatrão. Depois para me impressionar, sabe lá do que é capaz. Até já chegou a dar 180 de marcha atrás. Aos solucinhos, quase arranca o alcatrão. Depois para me impressionar, sabem lá do que é capaz. Até já chegou a dar 180 de marcha atrás. Esta carinha do... Esta carinha do... Esta carinha do... A voz de Zé Praia com esta carrinha do... Carrinha. Velha carrinha. Vamos continuando também daqui assim com os signos, claro, os signos. E de Touro e Carneiro passamos para o signo de Gêmeos. Gêmeos, se você nasceu entre o 21 de maio e o 20 de junho, como é o meu caso, estamos a falar, obviamente, do signo de Gêmeos. O signo de Gêmeos vê o relacionamento como uma montanha russa, aliás, como vê a vida inteira. É característico da personalidade dos nativos de Gêmeos porque eles são muito instáveis e gostam de ser assim. É verdade. Mesmo com essa instabilidade, os geminianos valorizam muito a liberdade, independência e a confiança. Então, nos assuntos do coração, demonstram dando aquilo que gostariam de receber. Não cobram nada, não privam nada, até porque para um relacionamento dar certo com o geminiano é necessário que cada parte viva a sua própria individualidade. E é assim que nós, geminianos, pensamos. Eu estou de acordo, porque é realmente, é, sem dúvida, é isso mesmo. Muito mais som, mais alegria no seu rádio. Flashback, uma viagem no passado. É tiro do mar e diz que tem Ferrari. Beija-me da boca e chama-me Tarzan. Mas o que é que tu me deixas? deixaste a mão. Já tô farto de pensar em ti. Tens uma mania que até dá dó. Beija-me da boca e chama-me Tarzan. Beija-me da boca e chama-me Tarzan. Vou dar o mar feito um cão. Na choque nem barbicão. E eu nem sou queres é um dador. Atira-te ao mar e diz que tem parar. Atira-te ao mar e diz que tem parar. Beija-me da boca e chama-me Tarzan. Beija-me da boca e chama-me Tarzan. Toca aqui. Até às 8 da noite vai ser assim. Sempre recordações neste flashback. Para ouvir, vamos ficar com mais uma recordação, até porque faz um ano exatamente que a fabulosa cantora Gal Costa, uma das maiores vozes do Brasil, faleceu aos 77 anos. Portanto, foi no dia 9 de novembro de 2022 que a fabulosa cantora Gal Costa faleceu aos 77 anos. Fica a saudade e fica um dos grandes sucessos. Bah, todos eles foram grandes sucessos, sem dúvida nenhuma, mas este aqui assim passava muito, muito, muito mesmo nas rádios em Portugal, com Tim Maia, Um Dia de Domingo. É para amanhã. Esta é uma dedicatória para a Silvice, que está à nossa escuta. Um beijinho muito grande, com muito carinho e rápidas melhoras, ok? Bom rétablissement. Gal Costa e Tim Maia, Um Dia de Domingo. E, entretanto, se quiser falar connosco, 02 38 43 48 00. Eu preciso te falar.

vez de caranguejo. Se você é do signo de caranguejo, então nasceu entre o 21 de junho e o 22 de julho. E as pessoas do signo de caranguejo são conhecidas por serem os mais amorosos e sentimentais do zodíaco. Muito do zodíaco. Este do franguês tem muito que se lhe diga. Eu a querer ser toda séria aqui sem falar disto, não dá, não dá. Portanto, como eu dizia, os nativos do signo caranguejo são conhecidos por serem os mais amorosos e sentimentais do zodíaco. E isto faz com que demonstrar o sentimento para eles seja uma coisa muito fácil e natural. O jeitinho dos signos de caranguejo, dos caranguejanos, de amar, é com cuidado, com carinho, com todo tipo de atenção. São pessoas intensas que acreditam que parte de viver é apaixonar-se e cuidar daqueles que eles amam. Prepare-se para receber mensagens a perguntar se está tudo bem, se você chegou bem, e tudo o que segue essa linha de preocupação bastante, bastante genuína. É assim o caranguejo. E do caranguejo para leão. Se você nasceu entre o 23 de julho e o 22 de agosto, então é leonino ou leonina. Como a Kátia, não é? Os leoninos demonstram que amam estendendo tipo um tapete vermelho diante da pessoa amada. O tratamento torna-se o melhor que eles podem oferecer. Para um leonino declarar-se apaixonado por alguém, demora muito tempo. Afinal, eles consideram-se os donos da selva, não é? Não vão dar lugar à realeza para qualquer outra pessoa. Eles entregarem-se para um relacionamento já é uma expressão desse sentimento. Assim que o leão admite estar num relacionamento com alguém, significa que já está apaixonado. E depois vão querer exibir o seu relacionamento também, porque sentem orgulho da pessoa com quem estão. Além disso, eles tiram a roupa do corpo para dar à pessoa amada, se a pessoa precisar. São muito passionais, portanto, imagine só quando o assunto for cama ou presentes, por exemplo. Leão é mesmo um signo muito passional, dos mais passionais do zodíaco. Hoje é o dia 11 de novembro do ano da graça de 2023 e este é o 315º dia do ano e faltam 50 dias para o termo de 2023. O pensamento do dia para hoje é pensar em Deus, é desobedecer a Deus. E isto foi escrito por Fernando Pessoa, ou Alberto Queiro, hein? Que nasceu em 1888 e faleceu em 1935 e, como todos nós sabemos, era um poeta português. Para nos levar até ao sinal horário das 7 da tarde, Versos de Amor com Carlos Baião. Versos de amor. Às 11 saiu para a rua com seu fato domingueiro, dormindo na aldeia, brilhando a lua, num céu de estrelas, com seio, coração quente, timidamente, à sua porta então. Só para ela triste versos de amor, lindos esses versos de amor, que fizerem segredo sonhar, quase mesmo viver tentador. A sua vida por uns versos de amor. Noite imensa foi mais rainha quando uma lágrima caiu na recompensa do amor que tinha. Ela também chorou, sorriu, foi tão bonito. Tinham-lhe dito que amar às vezes faz doer, mas a dor que se

5 years and my life is still dying to get that creepy hue of hope for a destination. Horas e 10 minutos e está na hora de continuarmos justamente a falar sobre como cada signo ama e demonstra o amor. Já falámos, para quem não estava com atenção, do signo de Carneiro, do signo de Touro, Gêmeos, Caranguejo e Leão. Vamos então passar para o signo de Virgem. Se você nasceu entre o 23 de agosto e o dia 22 de setembro, significa então que você é do signo de Virgem. As pessoas do signo de Virgem são as mais diferentes do zodíaco quando o assunto é demonstrar amor. Estes nativos são perfeccionistas, organizados e muito metódicos. E isto significa que eles gostam das coisas feitas do jeito deles. Não são muito daquela cena de mostrar carinho, cara a cara, coisas, sabem, como carinho, beijo em público. Não, virgem não é nada assim. Eles amam com as palavras, amam com a admiração e vão estar sempre a fazer críticas muito construtivas, porque eles querem que as pessoas que eles amam melhorem e andem cada vez mais para a frente. A expressão de amor deles é feita assim, desta maneira. Já a seguir fico para ouvir o signo de balança, mas como recordação em português vamos ficar com Max. Pomba branca. Pomba branca, pomba branca, já perdi o teu voar. Naquela terra distante, toda coberta pelo mar. Pomba branca, pomba branca, já perdi o teu voar. Naquela terra distante, toda coberta pelo mar. Fui criança e andei descanso, porque a terra me aquecia. E eram longos os meus olhos, quando a noite adormecia. Vinham barcos dos países, e o sorria Deus tinha. Traziam roupas felizes, as crianças dos países, nesses barcos a chegar. Pomba branca, pomba branca, já perdi o teu voar. Naquela terra distante, toda coberta pelo mar. Pomba branca, pomba branca, já perdi o teu voar. Naquela terra distante, toda coberta pelo mar. Depois, mais tarde, ao perder-me por ruas de outras cidades, cantei meu amor ao vento, porque sentia saudades. Saudades do meu lugar, do primeiro amor da vida. Desse instante a aproximar os campos do meu lugar, à chegada e à partida. Pomba branca, já perdi o teu voar. Naquela terra distante, toda coberta pelo mar. Pomba branca, já perdi o teu voar. Naquela terra distante, toda coberta pelo mar. Pomba branca, já perdi o teu voar. Naquela terra distante, toda coberta pelo mar. Pomba branca, já perdi o teu voar. Naquela terra distante, toda coberta. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. É mesmo o fim de semana, e um fim de semana chuvoso e friorento, mas aqui está tão quentinho porque sabemos que você está lado a lado connosco. E este tema de Max foi justamente para todos os nossos ouvintes da Madeira. Um outro eterno romântico, Tony de Matos. Senti quantas noites em claro passei a escrever para ti. Cartas banais que eram toda a razão ser cartas grandes, extensas, iguais ao meu grande sofrer. Cartas de amor, quem as não tem? Cartas de amor, pedaços de dor, sentida de alguém. Cartas de amor, andorinhas, que não vai e vem, levam bem saudades minhas. Cartas de amor, quem as não tem? Porém de ti, nem sequer uma carta de amor, uma carta vulgar recebi para acalmar minha dor. Mas mesmo assim, eu para ti não deixei de escrever, pois bem sabes que tu, para mim, és todo o meu viver. Cartas de amor, quem as não tem? Cartas de amor, a pedaços de dor, sentida de alguém. Cartas de amor, andorinhas, que não vai bem, levam bem saudades minhas. Cartas de amor, quem as não tem? Cartas de amor, andorinhas, que não vai e vem, levam bem saudades minhas. Cartas de amor, quem as não dá? Lindo, sabe tão bem recordar, especialmente estas boas músicas portuguesas. Que saudades, que saudades. Ora bem, e agora, como ama cada signo e como eles demonstram que estão apaixonados e que amam, balança. Se você nasceu entre o dia 23 de setembro e o dia 22 de outubro, então você é balança, não é? E as pessoas do signo de balança estão sempre a buscar o equilíbrio. Não é à toa que a balança é o signo deste, é o símbolo deste signo. Balança para cá, balança para lá, como nós costumamos dizer, não é? E dentro de uma relação, o que eles querem mesmo é compreensão e parceria. Como são os critérios que eles mais valorizam, estes nativos? Vão querer justamente proporcionar isto, não é? Compreensão e parceria. Sabem aquela história de não poderem cobrar aquilo que você mesmo não faz? Você não pode exigir do outro aquilo que você não faz ou aquilo que você não dá. Pronto, a mente do signo de balança é exatamente assim. No amor, eles querem que tudo evolua da melhor forma, então tem que ser leve, levemente, não é? O jeito de amar deles é dando toda a liberdade à outra pessoa, mas também exigindo a mesma coisa para eles mesmos. Já de seguida vamos ouvir Escorpião e Sagitário e depois Capricórnio, Aquário e Peixes. Portanto, fique na escuta, porque ainda temos muita, muita coisa para contar. Ah, pois é, bebê. Ah, pois é, bebê. Vamos continuar então por aqui assim com a música. Hoje, que é o dia 11 de novembro, que é o 315º dia do ano e que faltam apenas 50 dias para o fim de 2023. Para ouvir e gostar, o que é que vem já a seguir? Vamos ver. This is a flashback. Hey baby, if you'll be my girl. Will you be my girl, baby? Not my girl, my boy, please. Okay, put your hands up. DJ Hadzi. I wanna know.

kind of game I play. I'm telling you, baby, you will never find another girl in this heart of mine. This heart of mine, in my heart. Look into my eyes, just to see the world of mine. Would I lie to you, baby? Would I lie to you? Oh, yeah. Don't you know it's true, girl, that I have no fun through. Would I lie to you, baby? Would I lie to you? Would I lie to you, baby? Look into my eyes, just to see the world of mine. Would I lie to you, baby? Would I lie to you? Oh, yeah. Don't you know it's true? Os sons de Charles Hattie, Would I Lie to You, Baby? Would I Lie to You? Será que eu te mentiria? Sim ou não? Costuma-se dizer que toda a gente diz mentiras, não é? Quem não diz mentiras são aqui os nossos signos. E para você confirmar, não é? Assíduo confirmar se assim é ou não. Mas para mim é isso mesmo. Enfim, como ama cada signo e com é que eles expressam exatamente esse mesmo amor. Signo de Escorpião. Se nasceu entre 23 de outubro e 21 de novembro, você é do signo de Escorpião. E os escorpinianos são intensos desde o dia em que nascem até o dia em que morrem. Embora o primeiro pensamento que venha à cabeça de que a forma deles de amar seja baseado em brigas e discussões, isso não é verdade. Para demonstrar o sentimento, eles são aqueles que fazem de tudo para que a outra pessoa seja feliz. Um nativo de Escorpião que ama é capaz de escalar o Monte Everest e se o resultado for um sorriso da pessoa amada. Contudo, se eles sentirem que não estão a ser valorizados, eles mudam a forma de agir na hora, nem esperam um segundo. E isto, como é óbvio, é bem Escorpião. Sagitário. Para todos os nativos que nasceram entre 22 de novembro e 21 de dezembro. Os sagitarianos amam livremente. Eles gostam de levar as relações com muita diversão, leveza e respeito. É algo que é da personalidade deles, é o que eles sentem, que é o que é certo para fazer. Só que a maior forma de amar estes nativos é... como dizer, o bom humor, é o bom humor, exatamente. Eles vão rir com você, eles vão rir de si também, e tudo se torna numa piada de muito bom gosto ao lado deles. Sofre quando já não é assim tão bom gosto e que nós já não achamos assim tanta piada quanto isso, não é? Flashback, uma viagem no passado. Para os que estavam a dormir, de certeza que acordaram com a entrada daquele jingle. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sail me out and I'll lay your ship bare. Keep it. Eis uma para ouvir. Don't play that song for me. Adriana Cayetano. E esta é a minha balada preferida de todos os tempos. Espero que também goste. Eterno que o meu coração nunca há de esquecer é este tema que sai ao vivo no ano de 1977 na voz do rei Elvis Presley. Versão ao vivo para Unchained Melody dos Righteous Brothers. Alone broken time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. God flow to the sea, to the abyss of the sea. Lonely rivers cry, wait for me, wait for me. I'll be coming home. Efeitos sonoros, sem nada de nada. Juste la voix. E são piano, porque é ele que está a tocar piano. Grande Elvis Presley, reprise deste Unchained Melody, La Melodie du Désespoir, em Rapid City, no ano de 1977, no mês de junho. Incrível, realmente incrível. Continuando a falar de amores e dos signos, como eles amam, e vamos lá ver então o signo de Capricórnio. Se nasceu em entre o 22 de dezembro e o 20 de janeiro, você é capricorniano. E os nativos de Capricórnio, por incrível que pareça, amam com paciência. É tudo com muita calma, um passo de cada vez e sempre um processo. Não é qualquer pessoa que é capaz de entender esta forma de amar. Eles vão ter cuidado com o que falam para a pessoa amada, porque não a querem magoar. Eles vão correr com essa pessoa e vão fazer de tudo para que a estabilidade reine no relacionamento. Afinal, para um capricorniano, a segurança é a sensação mais importante da vida. Aquário. Se você é aquariano, então nasceu entre 21 de janeiro e 18 de fevereiro. Os aquarianos, na hora de demonstrar amor, são duros. São muito duros na queda, como a gente diz, né? Não se entregam para qualquer pessoa. E mesmo quando gostam, ainda assim demoram para abrir as portas do coração. Na hora de amar, eles mostram-se frios, porque é aquariano. Isso não significa que eles não amem ou que não sentem. É apenas a maneira de ser do aquariano. É assim. O amor deles vai ser conversar, incluir-te na vida, passar tempo junto. Contudo, sem melodramas, não é? Isto não há cá melodramas para ninguém. Apenas estarem na companhia um do outro e aproveitarem da companhia um do outro. É isto, é só isto e não é mais nada. E você sabe que hoje é o dia 11 de novembro, dia também em que no ano No ano de 2016, morre Alfredo Bruto da Costa, um antigo ministro e conselheiro de Estado. Ele morre aos 78 anos. Este é o 315º do dia do ano e faltam 50 dias para chegarmos ao ano novo e festejarmos o ano novo. E só faltam já 45 dias para o Natal. Vai ser tão bom, vai ser um espetáculo. Porque assim, a boa música continua. C'est si bon. Love is said out in France. When they thrill to romance, it means that it's so good. C'est si bon. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear. It's so good, nothing else can be played. Your slightest embrace, and if you only would, if you only would, be my own, be my own, for the rest of my day, for the rest of my day, I will whisper this phrase, my darling, c'est si bon. Bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi,

faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse en haut d'un escalier. Je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans ton nouveau décor, mon marbre semble triste et les lilas sont morts. Là, Charles Aznavour com este La Bohème. Vamos então terminar com o último signo do zodíaco, Peixes. Se você nasceu entre 19 de fevereiro e 20 de março, então fique sabendo que os piscinianos demonstram amor de uma forma muito sensível e apaixonada. Eles vão sonhar com a pessoa amada, fazer planos, abraçar, beijar e gritar aos quatro ventos esse amor. Já viu aquela pessoa que no primeiro beijo já planeja o casamento? É um pisciniano, de facto. Acreditam em grandes paixões e entendem que isso deve ser expressado com toda a força. Da minha parte, por hoje é tudo. Eu estou de volta sábado que vem, às 18 horas, para mais um flashback. O meu nome é Carla Gamboa e fique sabendo que eu gosto muito de si. Longe da vista, perto do coração.